Fala, Pegoraro. Jorge Pegoraro, bom dia. Bom dia, Guilherme. Estamos chegando ao final de mais um período de férias no nosso país. As chamadas férias escolares ou de verão, fechando assim o mês de janeiro e final de temporada. O país deve começar a funcionar de novo após o carnaval. Apesar da crise que sentimos e que se anuncia mais feroz ainda neste ano novo, nossas praias brasileiras, mais uma vez, deram um show à parte, contrariando até os mais otimistas, batendo recordes de público. Altas temperaturas, chuvas moderadas e muitos turistas fizeram a alegria de comerciantes e vendedores ambulantes, bem como das prefeituras municipais com suas monumentais festas de virada de ano. O saldo econômico positivo, porém, não se justifica diante de um quadro de excesso de poluição ambiental através da geração de grande quantidade de lixo abandonado por estes mesmos turistas nas areias nem sempre brancas da praia. Garrafas de bebidas, plásticos, restos de comida, enfim, uma enorme quantidade de resíduos que, apesar da instalação de algumas lixeiras ou mesmo da coleta diária, não foi suficiente para atender toda a demanda turística, gerando um passivo ambiental enorme deixado no meio ambiente ainda por muitos anos. Observamos estarrecidos, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas comemorando a chegada do ano novo com garrafas nas mãos e sonhos na mente, desejando paz, amor, um mundo melhor e mais solidário, porém, sem nenhum saquinho de lixo ou sacola na mão ou no bolso para trazer de volta seus resíduos produzidos ou depositá-los num local adequado. Ou seja, começamos muito mal o ano novo ambientalmente falando. O que desejamos fazer ou melhorar para nossas vidas não conseguimos expressar nos nossos pequenos atos diários nem nos primeiros dias do ano. Nossos mares e nossas praias, limpas no passado, cantadas em prosa e verso, tornam-se a cada nova temporada, infelizmente, lixões a céu aberto, diminuindo assim nossa permanência e de muitos outros seres vivos no planeta Terra. Pense nisso comigo.